tempos de guerra estão se passando no mundo, vários acordos de paz e nada. Aí me confundo, no fundo, no fundo, eu enxergo a luz meio fosca. A esperança não morreu, ainda que esteja tosca. Eu sou a mosca na sopa, como disse Raul Seixas, a xaropa pela paz. E aqui registrando a queixa, política, religião no cercão desde a coroa. Lamento, mas não vou ficar parado à toa. Não entendem a metade do que os caras falam, mas todos os que ouvem juntam as mãos e calam. Lançam bobagens pra você na sua TV aí no ar. Aquilo que é importante eles não vão te apresentar. Querem evitar de rebelar o meu povo e no geral. Quando abrem um jogo já é tarde, aí já era, é mal. E eu não abro mão dos meus direitos por pressão de político. O que eles fazem no Congresso eu acho isso ridículo. Não falam a verdade e nem fazem o que é preciso. Imperialismo indecente deixa o povo submisso. É isso que eu não entendo, como pode acontecer. A burguesia pinta a cara querendo aparecer. Acha que a revolução começa pela elite. É fingir que a realidade não existe. Desde os barões do café, já são várias situações. Aí nas próximas eleições não entrego o ouro na mão dos ladrões. Será que mais 500 anos com eles no poder? Não. Final feliz, pelo jeito eu não posso prever. E não adianta vir me detetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar. Porque cê mata uma e vem outra em meu lugar. É difícil, mas é isso que eu percebo todo dia. Vivemos na trincheira e não é guerra fria. Conflito de etnias, de nações contra nações. Cê pode até não botar fé, mas tão de olho nos cifrões. Ladrões nos roubam diariamente, impunemente, sorridentes. Porque grana infelizmente compra a gente, não é só. Ainda muito trampo pra ser feito. Reflita as atitudes, reveja os seus conceitos. O mundo não tá bom e nem há de ser, enquanto a gente realmente não amadurecer. Tirar o véu do egoísmo que nos cobre o olho, sem unir religião com a mão na arma de fogo. Mas se Deus é onipresente, ele está por toda a terra, não em grandes construções de tijolo e de ferro. É inaceitável ver um ser enriquecer vendendo fé pra um irmão que não consegue ao menos ficar de pé. Comprando Shadow e Fusion pra família do pastor, enquanto um monte aqui morrem de fome e de dor. Não sei mais quanto tempo o planeta vai aguentar, com tanto parasita e sugando sem parar. E sem pensar que no futuro pagarão o que fizeram. Aqui se faz, aqui se paga, isso dia me disseram. O mal que assola a terra, maldita corrupção. Vocês não vê o dano que ela causa pro mundão? É fato. O dinheiro tá na mão de poucos, enquanto em Angola e na quebrada vários passam sufoco. É fato, religião até hoje gera lutas. Quando é que eu vou ter paz e harmonia absolutas?